guys going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Bragança Som Automotivo. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Vai começar a sacanagem. Prisma Pancadão. Agora a mega tropa vai atirar com bumbum. Siena Pancadão. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Pega príncipe negão. Pega príncipe negão. Agora a mega tropa vai atirar com bumbum. Príncipe negro tá chegando, bagulho doido. É as princesas alerquinas, só que doido. DJ Edilson e Edilson tá tocando. Jean Paul e Vanderson vem agitando. DJ Nana também bebida à vontade. Apague a luz, atira com bumbum. Vai começar a sacanagem. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Eu mega príncipe negro. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Cuidado novinha que eu vou te pegar. Vai ser só rajada, guitarra, tatá. Te pego daqui, te pego de lá. Apaga essa luz que eu vou te ensinar. Sentando no colo bem devagarinho. Empina essa bunda bem gostosinho. Agora a mega tropa vai atirar com bumbum. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Mega príncipe negro. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Mega príncipe negro. Empina essa bunda bem gostosinho. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai. Platinado. MC Dourado. Agora a mega tropa vai atirar.

Frango, Chácara M5. Never stop the fucking beat, beat. Never stop the fucking beat. Face.